Nesse carnaval, faça parte do bloco do Disque 100. Viu assédio ou discriminação de gênero, trabalho infantil, violência contra idosos ou algum caso de violência de direitos humanos? Disque denuncie. Não é para celebrar, não para agredir. Entre para o bloco do Disque 100 e caia na folia com dignidade. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Governo Federal. Horas e 45 minutos. No meu Nordeste se encontra tudo aquilo que quiser. Tem forró, tem vaquejada, cachaça, pão e mulher. Tem vaqueiro que apoia, montado em seu alazão. Tem cabra bom de sanfona e tem festa de São João. Meu Nordeste tem novena, cantoria e carnaval. Tem muita praia bonita, terra do sol e do sal. Tem morena bronzeada, tem nordestino feliz. Por isso eu acho o Nordeste a melhor parte do país. Sou filho do Nordeste, tenho orgulho de ser. Minha terra querida, coisa linda de se ver. Sou filho do Nordeste, adoro meu sertão. Onde terra querida, coisa linda de se ver. Sou filho do Nordeste e adoro meu sertão. Onde tem mulher bonita e corrida de mourão. No meu Nordeste se encontra tudo aquilo quem quiser. Tem forró,

Em tempos onde falta tempo e sobra disputa por atenção visual, anunciar no rádio é uma saída estratégica para que a sua marca seja lembrada. Anuncie no rádio. Uma campanha Talk Rádio Mais. Eu quero que agora vocês surpresas pra quem não vê, e uma simples desilusão. Não feche as portas do coração. Sorri, senti o verdadeiro amor. Solta a voz e canta pra mim que eu quero ouvir. Pois você chegou, foi me fazendo esquecer. Tomou-me em seus braços e a paixão em mim renasceu. Diz o quê? Senti que amar é bom. Quando se tem alguém que só num olhar lhe diz o quanto a paixão faz bem. Fazendo esquecer a dor, tomou-me em seus braços e a paixão em mim nasceu. Senti que amar é bom quando se tem alguém que só num olhar lhe diz o quanto a paixão faz. Yeah. Veio de um lugar distante, que na verdade só ouvi falar. Um sorriso fascinante e uma beleza naquele olhar. Com sotaque estrangeiro, frases tão complicadas, não sei o que falava. Um riso fascinante e uma beleza naquele olhar. Com sotaque estrangeiro, frases tão complicadas, não sei o que falava. Curso Técnico de Enfermagem. A Escola Potiguar de Enfermagem está de matrículas abertas para o ano de 2023. O aluno que fizer a matrícula até 30 de dezembro de 2022 concorrerá a sorteios de fardas, jalecos, apostilas e mais. Os 30 primeiros alunos matriculados concorrerão também a um curso de capacitação para punção venosa. Maiores informações é só ligar 991445549 ou 991281533. Falar com a enfermeira Cibele em Brejinho. Bora lá, mano, vai começar. Vai, aposta em quanto? Eu digo que aí é 2x1, Zé. 2x1. 2x1. Garçom, anota aí a aposta da gente aí, por favor. É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro. Tô aqui tomando uma na mesa de plástico, e o cachorrinho latindo, pedindo churrasco. Por ela eu virei um apostador, só pra ganhar o seu amor. Oh, Rosa, oh, Rosa. como se hoje eu ganhar nesse site de aposta. Ô Rosa, ô Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta. Junta a mala e vamos embora. Junta a mala e vamos embora. Acertei produções por ela. Eu virei um apostador só pra ganhar o seu amor. Ô Rosa, ô Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta. Hoje eu ganhar nesse site. Foge, foge. Ô Rosa, ô Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta. Junta a mala e vamos embora. Junta a mala e vamos embora. Elazinho original. 7:04. Eu também adoro essa música. Regravação Kid de Abelha, do nosso quarto CD. Já conheci muita gente, gostei de alguns garotos, mas depois de você, os outros são os outros. Ninguém pode acreditar na gente separado. Eu tenho mil amigos, mas você foi o meu melhor namorado. Procuro evitar comparações entre flores e declarações. Eu tento te esquecer. A minha vida continua, mas é certo que eu seria sempre sua. Quem pode entender? Depois de você, os outros são os outros e só. Depois de você, os outros são os outros. Obrigada, Cavaleiros de Forró Acústico, pra você. São tantas noites em restaurantes, amores sem ciúmes. Eu sei bem mais do que antes sobre mãos, bocas e perfumes. Eu não consigo achar normal meninas do seu lado. Eu sei que não merecem mais que um cinema com meu melhor namorado. Procuro evitar comparações entre flores e declarações. Eu tento te esquecer. A minha vida continua, mas é certo que eu seria sempre sua. Quem pode entender? Depois de você, os outros são os outros e só. Depois de você, os outros sempre serão os outros e só. E você, os outros são os outros e só. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. Acabado o carnaval, agora chegou a época do ano em que a gente descobre o porquê da nota de 100 ter um peixe estampado, né? Porque o preço do peixe fica tão alto que, se duvidar, nenhuma nota dessa paga. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Hoje vamos relembrar os melhores momentos do Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice em sua temporada 2022, que eu tô com preguiça de fazer o programa hoje, então eu vou destinar um bloco todo só pra isso. Vamos falar também de medos e fobias estranhas. Por exemplo, você sabia que tem um nome pra quem tem medo de vegetais? Não, não é aquele desenho que passava no SBT, vegetais mesmo, de comer. Enfim, vou falar disso hoje e tocar muita música também, claro, além dos pedidos do povo. Nosso zap, inclusive, já está a postos pra receber sua mensagem e a gente soltar aqui no ar. Nosso número é este aqui, anote. DDD 89 99992 7022. E como diz a moça da Rádio Japão, não seja um ouvinte silencioso. A locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e José Silva. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Eu fico chateado pra caramba sempre que eu ouço a expressão: ah, fulano é burro feito uma porta. Se essas pessoas ao menos soubessem que a porta é um dos objetos mais inteligentes já criados pelo homem, não no sentido de consciência ou de sabedoria, mas sim de utilidade. Se não fossem as portas, você teria que fazer um serão na frente de casa para não deixar os ladrões entrarem à noite. Se não fossem as portas, todo mundo ia ver o que você faz no banheiro. Se não fossem as portas, você não poderia escapar da sogra, da testemunha de Jeová ou daquele vendedor que enche o saco de casa em casa, né? Então, vamos valorizar mais as portas e quem sabe até nos inspirarmos nelas, né, para nossa vivência. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Muito bem, começando a parte musical da nossa bodega de hoje, nós já vamos começar a nossa primeira sequência dando aquela misturada, né? Porque você sabe que a Bodega do Maguila é uma grande salada musical. Nós vamos começar trazendo Mastruz com Leite e a versão deles da música de Roberto Carlos, Não Há Dinheiro Que Pague. Essa música, inclusive, é muito difícil, digamos assim, de encontrar na internet, porque o álbum em si foi barrado por algumas questões de direito autoral e tudo, mas como a gente não liga pra isso, vamos tocar aqui, abrindo a nossa bodega de hoje. Depois eu trago Roberto Miller, colecionador de chifres, e pra fechar eu trago, a pedido dos nossos amigos da WRB de Natal, no Rio Grande do Norte, Mamonas Assassinas e a música Robocop Gay. É isso aí, ao passo do cancelamento, esta é a sua Bodega do Maguila. Então aumenta o volume e vem com a gente.